Qual o balanço que você faz desses 2 dias de evento? Bem, nós estamos ainda na segunda metade do segundo, na primeira metade do segundo dia, e estamos tendo uma receptividade, uma afluência de público, um interesse que estão além das nossas expectativas, embora elas já fossem altas, e sobretudo porque se trata de um evento de 2 dias inteiros com o aval de uma instituição pública, uma universidade, e nós viemos aqui para tratar desses temas, trazendo os postulados da doutrina espírita para este público que é sempre ávido de conhecimentos, de debates, e é o que nós estamos tendo aqui. Uhum. Especialistas tratando dos pilares do corpus doutrinário do Espiritismo, e esses especialistas abrindo a possibilidade para que todo o público universitário, docentes, técnico-administrativos e alunos pudessem ter, como estão tendo, a oportunidade do debate.